tempo passou, mas eu não te esqueci. Teu sorriso ainda é meu porto, meu farol. Cada lembrança é um refúgio que eu senti. E no teu abraço eu ainda encontro sol. O tempo passou, mas meu amor não mudou. Você é meu mundo, meu sonho, meu chão. O tempo voou, mas o que o destino guardou foi você pra sempre no meu coração. Fotos antigas guardam nosso olhar. Tantas promessas que eu nunca vou quebrar. E cada momento que eu vivi ao teu lado foi um pedaço do céu que eu fui abençoado. E mesmo que o relógio insista em girar, teu nome é canção que eu não canso de cantar. Você é meu tudo, meu porto seguro, meu passado, presente e futuro. O tempo passou, o tempo passou, mas meu amor não mudou. Você é meu mundo, meu sonho, meu chão. Sempre no meu coração. O tempo passou, mas o amor ficou. Você é meu eterno amor.